Salve, salve, mano, sem palavra mesmo, só de rever vocês eu sei que ganhei um prêmio, a liberdade, um mundão tem um imenso valor, sim, com uma família e um buquê de flor, o ar, céu azul, sim, quero contemplar, e não ver mais 6 horas, a tranca se fechar, eu quero ir na Joaquina, andar na beira-mar, guarda do Embaú, só litoral pra desfrutar. Quanto jogo do Figueiro eu já perdi na caminhada. Um salve pros havaianos que trincaram sem palavra. Vagabundo tava guardado, mas sempre volta apetitoso. Pensaram que ia ficar facinho, os olhos gordos. Tudo é uma fase, como se diz na história. Um dia sofrimento, outro dia glória. Agradecido ao meu Senhor Jesus pela ocasião. FV Corinthians não é miguelagem, é tradição.